Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse é o curso mais importante do mundo, porque nele estudamos o livro mais importante do mundo, a Santa Palavra de Deus. Começamos a estudar a Bíblia pelo livro de Gênesis. Estamos estudando todos os livros da Bíblia, um de cada vez, e agora estamos analisando os livros proféticos do Velho Testamento. O profeta que veremos hoje tem um estilo de literatura muito interessante. Ele proclama a mensagem de Deus como ela está em seu coração. Ouça como começa a profecia de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então o Senhor respondeu, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. E Abacuque se queixa pela segunda vez. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinastes que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. De fato, a riqueza é ilusória. E o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz, como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. É assim que a profecia de Abacuque se inicia. Ele tem sido chamado de o profeta agnóstico, ou o profeta que sempre questiona. Uma vez vi uma charge sobre os pesquisadores do censo do país batendo na porta de um cidadão dizendo... Eu só tenho perguntas, mas não tenho respostas. Poderíamos falar a mesma coisa sobre Abacuque. Aparentemente ele era um homem com muitas perguntas, mas poucas respostas. Eu me identifico muito com Abacuque. Quando eu estava fazendo seminário, fui convidado a abandonar o curso porque fazia pergunta demais. A primeira vez que estudei Abacuque, imediatamente me identifiquei com ele. Ele era como eu, questionava tudo. Na verdade, Deus o usou por causa de suas perguntas, do seu questionamento. Quando estudamos o livro de Abacuque, descobrimos que, em questão de data cronológica, ele foge à regra do Velho Testamento e segue a linha do profeta Naum. Abacuque viveu na época imediata à queda de Nínive. A Síria não era mais uma potência mundial e os babilônios eram a grande potência da época. Abacuque sabia que assim que terminassem com a cidade de Nínive, eles viriam conquistar Jerusalém. Outros profetas já tinham dito, vocês não precisam mais se preocupar com a Assíria. Isso não era o que os profetas tinham dito ao povo de Judá sobre a Babilônia. Todos esses profetas, inclusive Isaías e Jeremias, tinham dito, Vocês serão conquistados pelos babilônios e serão levados cativos, e daqui a 70 anos voltarão do cativeiro. Portanto, o povo de Deus já conhecia a sua vontade e a sua palavra e sabia que os babilônios estavam chegando. Abacuque sabia que assim que os babilônios e os medos tivessem conquistado Nínive, iriam para Jerusalém. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias e viveu na época em que Joaquim era o rei de Jerusalém. Joaquim foi o rei que assistiu à primeira rendição de Jerusalém. Isso quer dizer que Abacuque também viveu e ministrou durante o reavivamento ocorrido no reinado do rei Josias e também foi contemporâneo de Daniel. Abacuque vivia em Jerusalém quando seus habitantes ficaram sabendo que a Babilônia viria conquistar a cidade. Era esse o cenário político no qual Abacuque viveu e pregou. Nesse mesmo período, Jeremias também pregou a vinda dos babilônios como um julgamento de Deus. Mas sua pregação era impopular e o povo o odiava. Na verdade, o povo queria matar Jeremias, porque ele pregava que Jerusalém seria destruída pelos babilônios. Abacuque sabia que se ele pregasse a mensagem que Deus queria que fosse anunciada, ele também seria perseguido. Talvez ele achasse que a perseguição contra ele seria pior, em razão dele não ser um profeta. Abacuque era dirigente do coral. Ele era um levita maestro. Em 2 Crônicas, capítulo 23, lemos que Davi dividiu o sacerdócio em duas partes. Quando ele fez isso, 4.000 levitas foram separados para se dedicarem exclusivamente aos instrumentos musicais que Davi tinha feito para louvar o Senhor. Alguns dos salmos foram escritos por esses levitas, que eram cantores e músicos de tempo integral. Eles também eram compositores de música sacra. Abacuque era um desses levitas, ministros profissionais da música sacra. Coloque-se no lugar de Abacuque. Deus lhe deu uma mensagem, e Jeremias, provavelmente, estava preso na masmorra, sem poder pregar. Talvez Abacuque tenha pensado, se eu pregar essa mensagem, eles provavelmente me colocarão acorrentado ao lado de Jeremias. Assim, Abacuque, o artista, músico, uma pessoa criativa, aparece com a mensagem de Deus na forma de uma incrível obra literária, de rara beleza. Poderíamos até dizer que o livro de Abacuque é o roteiro original de um programa de entrevistas. É como se Abacuque estivesse entrevistando Deus. Abacuque pregou para o povo de Deus que estava medroso e aterrorizado. Ao mesmo tempo que os vigias das torres estavam atentos aos sons e sinais do exército babilônico, Abacuque pregou: eu sei que o coração de vocês está cheio de dúvidas. Eu também tenho muitas perguntas no meu coração, às quais gostaria que Deus me respondesse. Senhor Deus, por que o Senhor não faz nada quando sabe que a tragédia está se aproximando? Por que o Senhor está usando esse povo ímpio para nos punir? Por quê? Por quê? Por quê? Na verdade, eu não acho que Abacuque fosse um profeta agnóstico, que tivesse tantas dúvidas assim. Acho que ele sabia as respostas. Um famoso pregador uma vez disse, os pregadores sempre coçam onde não está coçando e respondem perguntas que ninguém perguntou. Sabe, eu acho que esse era o caso de Abacuque. A essência da mensagem de Abacuque são as perguntas que o povo tinha no coração. E as respostas que ele deu a essas perguntas, numa forma literária muito rica, eram respostas às perguntas do povo. Conheço um pastor que, em 1959, foi convidado para um programa de entrevistas na TV. A entrevista foi um sucesso e ele foi convidado a voltar toda semana. Acabou fazendo isso por 10 anos. Um dia a apresentadora do programa ficou doente e não pôde ir. O pregador achou que conduziria aquela sessão do programa sozinho e que aquela seria sua chance de pregar com liberdade. Ele achou que seria uma oportunidade incrível. Acabou que ele teve que fazer o programa com o Homem do Tempo. No dia seguinte ele perguntou para o Homem do Tempo, que também era o diretor do programa, por que quando uma coisa daquelas acontecia, eles não deixavam a outra pessoa apresentar o programa sozinha. Ele respondeu que se fosse apenas uma pessoa falando, os telespectadores mudariam de canal. Num programa de entrevista tem sempre que haver mais de uma pessoa. Tem que ser um diálogo para que haja uma dinâmica com as 3 câmeras do estúdio. Há tanto tempo Abacuque já sabia que as pessoas não gostam de ouvir alguém falar sozinho, não? Acho que ele foi o primeiro a usar essa forma de apresentação tão conhecida nos dias de hoje e que ensinam por aí nas faculdades de jornalismo ou comunicação. Abacuque já sabia disso. O estilo de entrevista. Ele conhecia isso. Ele foi muito esperto. Graças a isso, ao seu roteiro criativo, ele não foi apedrejado e nem jogado numa masmorra. Essa foi a pregação de Abacuque. Ei, vocês que estão nas torres de vigia atentos aos babilônios, prestem atenção no que eu vou fazer. Vou construir uma torre de vigia e vou vigiar Deus. Vou fazer-lhe um monte de perguntas. Ele é Deus. Ele tem todas as respostas. Vou derramar meu coração para ele e falar de todas as minhas dúvidas. Então vou sentar na minha torre e vou esperar pela resposta de Deus. Vou ficar lá até que ele me responda. Abacuque foi muito esperto. Depois de um tempo ele disse, Deus me respondeu e vou contar para você o que ele falou. As perguntas de Abacuque para Deus eram as mesmas que o povo tinha no seu coração. Todo o povo de Judá tinha as mesmas dúvidas. Depois Abacuque anunciou o que Deus tinha lhe respondido e o que ele iria dizer tinham sido as respostas para todas as perguntas. Eram as mesmas perguntas que o povo de Judá estava se fazendo e todos queriam ouvir a resposta. Todos. De todas as respostas de Deus, a que mais ajudou Abacuque foi a que está expressa no versículo 4 do capítulo 2 da sua profecia, que diz assim, o justo viverá pela sua fé. Essa foi a resposta de Deus às perguntas de Abacuque. Deus também usou esse versículo para desencadear a reforma protestante do século XVI. Esse é um dos versículos mais importantes do livro de Abacuque, citados em outros livros da Bíblia, como em Romanos capítulo 1, verso 17, Hebreus capítulo 10, 38 e Gálatas capítulo 3, verso 11. Certa manhã, Martim Lutero estava tendo seu momento devocional lendo a Bíblia em latim. Naquele tempo, ele estava enfrentando muitos problemas de natureza teológica e espiritual também. Lutero leu Romanos capítulo 1, verso 17, que é uma citação de Abacuque. O justo viverá pela fé. Deus tocou no coração dele com esse versículo que acabou originando a reforma, a grande reforma teológica. Cresceram muitas denominações protestantes por causa dessa citação do Novo Testamento a partir do versículo de Abacuque. O justo viverá pela fé, não pelas obras, nem por qualquer merecimento ou conquista, não por penitência ou indulgências, mas pela fé. Foi isso que Martin Lutero descobriu com esse versículo. É como se Deus dissesse para Abacuque, Abacuque, você me acusa de não fazer nada, mas quero que você saiba que estou no controle e vou fazer algo. Os babilônios serão destruídos. Eles têm dentro deles as sementes da sua própria destruição. Mas o meu povo viverá pela fé. Essa é a aplicação que podemos tirar para a nossa vida dessa experiência que Abacuque teve na torre de vigia. Às vezes enfrentamos crises do tipo Babilônia. Acho que a maioria de nós nunca foi prisioneiro de guerra, nem foi levado cativo para nenhum lugar, mas isso não quer dizer que não tenhamos as nossas situações de crise. E o que devemos fazer quando nos vemos no meio de uma crise? De acordo com Abacuque, devemos construir uma torre espiritual, nos posicionar na vigia espiritual e contar para Deus nossa crise e fazermos nossas perguntas para Ele. Fique na vigia até que você veja Deus trabalhando na sua vida. Procure escutar Deus trabalhando em você. Enxergue Deus e adore aquele que está trabalhando em você. Creio que o livro de Abacuque nos estimula a fazer muito mais do que questionar Deus. A profecia de Abacuque nos estimula a ouvirmos Deus. Um teólogo inglês uma vez fez o seguinte comentário sobre o livro de Abacuque. Alguém já disse que Deus não fala com os homens, como fazia nos tempos antigos. Na verdade, é o homem que não ouve mais a Deus, como fazia nos tempos antigos. Se os homens escutassem, Deus falaria. Você já reparou como a Bíblia fala sobre ouvir a Deus? De acordo com as Escrituras, oração é uma conversa com Deus. Toda conversa tem duas dimensões. Uma delas se dá quando você fala com a outra pessoa. A outra dimensão acontece quando a outra pessoa fala com você. Se você tem a fama de ser bom de conversa, é porque provavelmente você é um bom ouvinte. Continuando o nosso estudo da profecia de Abacuque, podemos tirar mais uma aplicação para a nossa vida. Devemos conversar com Deus. A mensagem dessa joia literária e espiritual de Abacuque é: ouçam, procurem ouvir Deus até que Ele diga como vai trabalhar em sua vida. Depois espere Deus e vigie em sua torre de vigia espiritual, até que Deus mostre como Ele está trabalhando em sua vida. Se você fizer como Abacuque fez, mesmo que você tenha começado com desespero e medo, terminará cantando. O livro de Abacuque possui 3 capítulos. Abacuque inicia o seu questionamento no primeiro capítulo. Ele está desesperado, aterrorizado, cheio de perguntas. Mas Deus responde às perguntas de Abacuque no capítulo 2. Observe como termina o capítulo 3. Ele finaliza sua profecia com um hino. No final do hino ele diz: para o mestre de música, para os meus instrumentos e cordas. Como Abacuque era um músico profissional, ele escreveu um hino e dá instrução aos levitas sobre o acompanhamento que ele quer na execução do hino. Abacuque foi músico, escritor e compositor de música sacra. O mais importante de tudo é que ele começa o livro com um suspiro de desespero, mas depois que espera por Deus em sua torre de vigia e o ouve, ele termina sua profecia com um lindo hino que ele mesmo compôs. Não sabemos o que aconteceu com Abacuque. Talvez ele tenha sido assassinado quando Jerusalém foi sitiada, ou levado cativo, acorrentado, ou pôde ou não ter sobrevivido ao cativeiro. Simplesmente não temos como saber, porque a história não diz o que aconteceu com esse homem. Mas ele deixa uma mensagem no final do livro. Ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Uma das coisas mais bonitas a respeito dos homens santos do Velho Testamento é o compromisso deles com Deus. Quando os 3 amigos de Daniel foram ameaçados de serem jogados na fornalha por se recusarem a adorar a imagem de Nabucodonosor, eles disseram: e Deus nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles não tinham certeza se teriam um final feliz. O capítulo 11 de Hebreus conta que muitos homens santos do Velho Testamento morreram como mártires por causa da sua fé. O mártir testemunha é uma pessoa que está disposta a morrer por causa dos seus valores. Ela está disposta a usar sua vida como um exemplo para o mundo. Abacuque foi uma testemunha. Com muita inteligência, ele deu o seu testemunho ao mundo através daquele diálogo com Deus. Ele usou suas perguntas para poder apresentar ao povo de Judá respostas profundas e que servissem de orientação para a vida deles. Ele mostrou como transformar um suspiro de desespero e várias perguntas em uma canção. Quando refletirmos na canção de Abacuque, percebemos que ele tinha um compromisso incondicional com Deus, quer Deus o livrasse ou não. Seu hino é um exemplo de fé. Outro ensino precioso do livro de Abacuque está no capítulo 3, quando suas perguntas são respondidas. O profeta acusou Deus de não fazer nada contra o ímpio que prosperava, e ele vê que Deus está a ponto de atravessar de um atributo do seu caráter para outro e expressar sua ira. Quando isso acontece, ele diz: em tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando Deus revela a Abacuque o que vai acontecer com os babilônios, o profeta pede que Deus tenha misericórdia dos babilônios. No Salmo 73, lemos sobre Asaf, que teve esse problema de ter inveja do ímpio. Deus, então, o deixou passar 5 minutos no inferno e lhe mostrou qual será o fim do ímpio. Isso também aconteceu com Abacuque. Ouça mais esse versículo de Abacuque: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Abacuque não está dizendo para todo mundo ficar quieto quando o culto da igreja começar. Ele está dizendo que Deus está no seu santo templo, por isso, se você está passando por problemas, aquiete-se. Pergunte a ele o que você quiser e depois fique atento às suas respostas. Como todos os outros profetas, Abacuque termina sua profecia com uma mensagem positiva referente ao cativeiro pelo qual o povo passaria. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Deus precisava libertar o seu povo do cativeiro para que seu Messias pudesse libertar o mundo inteiro da penalidade e tirania de seus pecados. Você se lembra quando Jesus atravessou o mar da Galileia naquele barco e enfrentou uma tempestade? Ele estava na popa dormindo e os apóstolos foram dizer-lhe: Mestre, não te importas que morramos? E Jesus respondeu: Por que vocês estão com tanto medo? Não têm fé ainda? Por que, quando os discípulos estavam com medo, Jesus perguntou se eles não tinham fé? Porque se eles tivessem fé em Jesus como Deus Todo-Poderoso, eles não estariam com medo de morrer. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos. Podemos dizer que o mesmo pode ser dito a respeito do povo de Deus no Velho Testamento. O povo de Deus não poderia ser completamente destruído nem varrido da face da terra. Os assírios varreram o reino do norte e o do sul foi para o cativeiro da Babilônia, mas eles teriam que voltar. Havia uma mensagem positiva. O final seria feliz para a história do povo judeu, porque eles foram um vaso através do qual o ungido veio ao mundo. A aplicação que tiramos da mensagem de Abacuque para a nossa vida se concentra na torre de vigia espiritual. Você já construiu a sua torre de vigia espiritual? Quando Jesus encontrou Natanael, que era um homem santo, ele provou quem ele era para Natanael. Natanael tinha seus momentos devocionais embaixo da figueira e ninguém sabia sobre essa sua experiência. Quando Jesus o cumprimentou, disse-lhe: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E Natanael perguntou: De onde me conheces? E Jesus respondeu: Eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael conversava com Deus embaixo da figueira. Aquela era a sua torre de vigia. Você tem uma figueira onde se encontra com Deus? Você tem um lugar e uma hora determinados para falar com Deus e o ouvir também? Se você não tem, providencie um, porque a aplicação do livro de Abacuque é essa. Construa sua torre de vigia até que você veja Deus trabalhando em sua vida. Procure ouvir a voz de Deus até que você o ouça trabalhando em sua vida. Olhe e adore a Deus que está trabalhando em sua vida. Ouça e adore o Deus que está trabalhando em sua vida. Pena, temos que ficar por aqui hoje, mas eu lhe espero para o próximo encontro. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.